tempo ainda falta pra te ver? Eu não sei, será que alguém pode me dizer? Um minuto, um segundo faz toda a diferença do mundo sem você aqui. Quando nos encontramos, não pensei que seria tão bom assim. Nem num milhão de anos esse amor vai sair de dentro de mim pelo nosso amor. Vale a pena lutar todo dia sem olhar pra trás. Te amo demais pelo nosso amor, pelo nosso amor. É forte demais nosso amor. Quanto tempo ainda falta pra te ver? Eu não sei, mas não vou deixar o nosso amor morrer. Quando nos encontramos, não pensei que seria tão bom pra mim. As estrelas se alinharam para que nosso amor não tenha mais fim. É forte demais.